Escuchando el Sordosofonía, la música de los países donde se habla portugués, emitiendo desde los estudios del 91.4 FM de la radio Contrabanda. La 56, Uba Pangola, quando vovô. Volta o dar o partido. Na 59, português matano. 50 irmãos, 50 irmãos. Tiquiti. 50 irmãos, na Pitiquiti. El pasado 20 de enero hizo 51 años del asesinato de Amílcar Cabral, el panafricano héroe revolucionario en las luchas independentistas anticolonialistas de Cabo Verde y Guinea-Bissau. Hoy la emisión es dedicada a él, a su legado, Amílcar Cabral. Naquele momento, tudo militante, Papatabanca, Papatabanca, mentaliza povo, Papatabanca, mentaliza povo. Na 63, povo começa nossa luta armada, nossa luta armada, a independência, nossa luta armada, a independência. Thank you. fundador del partido independentista PAIGC en el 56, Amílcar Cabral pretendía unir el pueblo africano bajo la unidad de lucha anticolonialista y anticapitalista. Amílcar Cabral apelaba a la resistencia cultural, a la resistencia armada del pueblo africano. Político, agrónomo y poeta. Amílcar Cabral editó varios poemas como este Regreso, que escuchamos de fondo por la voz de Cesária Évora y Caetano Veloso. Regreso. Mamãe veia, venha ouvir comigo o bater da chuva lá no seu portão. É bater de amigo que vibra dentro do meu coração. Venha, mamãe velha, venha ouvir comigo. Recobra as forças e chega ao seu portão, que a chuva amiga já falou, mantenha e bate dentro do meu coração. A chuva amiga, mamãe velha, a chuva que há tanto tempo não bate assim. Ouvi dizer que a cidade velha, que a ilha toda em poucos dias já virou jardim. Dizem que o campo se cobriu verde,

no barzao. L'alta di cova pa no barzao. Africano, venerado en Cabo Verde y Guinea, Bissau, su tierra natal. Cabral muere en Conakry, una muerte camuflada, por lo que todo indica fue un orden para matar del gobierno dictatorial portugués el 20 de enero de 1973, poco más de un año antes de la independencia de Cabo Verde y Guinea-Bissau y de la revolución de los claveles portuguesa. Su legado permanece aquí, yo diría que para siempre, en la lucha, en la resistencia, en el pensamiento y en la cultura africana. Levanta brazo, grita, libertad. Levanta brazo, grita, libertad. Levanta brazo, grita, libertad. Levanta brazo, grita, libertad. Grita, povo independente. Grita, povo libertad. Grita, povo independente. Grita, povo libertad. 5 de sul, assim não de liberdade. 5 de sul, caminho aberto para visitar. 5 de sul, assim não de liberdade. 5 de sul, caminho aberto para visitar. Grita, viva cara. lugar de cine. Amílcar Cabral lideró el Movimiento de Liberación Nacional de Cabo Verde y Guinea-Bissau. De pensamiento humanista radical, Cabral defendía las cosas prácticas, tales como mejores condiciones de vida en condiciones de paz, lo que generaría mejores condiciones para las futuras generaciones. Según Cabral, los ideales iluministas de libertad, fraternidad e igualdad son palabras vacías de sentido, si no significan una verdadera mejora de la vida de las personas que luchan. De fondo escuchamos Guiné Cabral, Super Mama Jumbo. Contador aqui cuidado é fama. Corcula en Yambartaba. Combatente do povo. Bumuri Bubai. Bumuri Bufika. Radado Kubito Tutam. Matiu que fica mais que vai. Essa foi Guiné-Bissau. Namo. Mbali nini kala jumali asabu. Malang. Namo. Malang. Namo. Munketa nabarta babati. Amilka kabral. Wahinde san. Yunduniam. Yonsa fole. Mantan kala njolma baita fulan mantan kala sayama itunya kantun saya de baila par modol molon ikodi ko modol molon wa wa minim be mo kendo la kumo fola nga kanyinta furna fur molon na kofu kula je itunya mulu mana mundolon til bodi mundolon til jedi Talvez é que tinha boa vista. Mapa moderna era de conquista. De quinta até tomara a sexta. Olha, mãe, olha, mãe, olha. Olha, mãe, olha, mãe, olha. Olha, mãe, olha, mãe, olha. Olha, mãe, olha, mãe, olha. Passa de calma ao pacal verde. Panha passado vira futuro. Se o quente estemba a pele sucuro. Qual verde que te quero ver? Olha, mãe, olha, mãe, olha. Olha, mãe, olha, mãe, olha. Oxe, lutou de esmaraço. Pensa, mãe, foi por médio. Se história toda abana as peito. Norte podia ser vaso. Olha, mãe, olha, mãe, olha. Como mora lá de riba, na lado da presidente, mora na meio de três continentes. Cabra ali baixo tá gritar o viva. Olha, vai, olha, vai, vai. Rosto pra parlamento, a milca de cara pra cemitério, manha guinte, mas que mistério, e saudade com esquecimento. Olha, mãe, olha, mãe, mãe. Talvez é que tinha boa vista, mas pra morar na era de conquista, de quinta tá tomada pra sexta. Aparte de su lucha de clases, de la lucha por una sociedad más justa, Amílcar Cabral defendía también una buena guerrilla. De hecho, durante sus años como dirigente del PAIGC, se armó de valor y armó de valor a la población guineense en la lucha contra el fascismo autoritario y colonialista portugués. De fondo, escuchamos conjunto Jovens Africanos, Volta para a Terra, Camarada. Oi camarada, volta pra terra, pra libertação de mundo inteiro. Oi camarada, volta pra terra, pra libertação de mundo inteiro. Ó povo de todo mundo, que alavanca abraço. Oi camarada, volta pra terra, pra libertação. banana vai, a banana vai. No carga história mortos ou mortos. Sacrifícios de ano no alçabetório. Saunando apri livri de anobu. E saunando apri livri de anobu. Urdumunho na turpeza, oi, da tabanca direita. Urdumunho na turpeza, um fala, da tabanca direita. Deco não na vai, deco não na vai, deco não na vai. Sofri na coi coi fala o mortos de chão de lu vitória de povo na quinte na coi coi fala o you digna na sofri o na coi coi. Chão de luta, vitória de povo, unha quinte. Ire pensa, se respeitura pra ti, a minha engaram de raça de Colombo. Noi was bonito que bom gravado, e colares de telão. Ire pensa, se respeitura pra ti, a minha engaram de raça de Colombo. Radio. E curare este galo. Falou. E curare este galo. Fios de minério. Era sofrio. Era curare. Minha pobre era sofrio. Curar este calor. Deja curar el calor. Pobre no sufrió en la cuacoy. Deja curar el calor. Quiero decir en la cuacoy. Sofreu. Fica curado. Outro hora anda me te pega atrás de sol. Bai paria rani sol ga consino outro ananta mis te pega tras di sol. sol, nga consiglio. Outro ora anda misti pega, atrás di sol. Manca tabai pa via, atrás di sol, nga consiglio. Y nos vamos despidiendo de esta emisión de hoy dedicada a Amílcar Cabral, ese líder de la liberación, de los movimientos de liberación anticolonialistas, anticapitalistas, africanos, que fue asesinado hace 51 años en Guinea-Conakry. Y en 15 días, bueno, en 2 semanas volvemos a estar por aquí. Os deseo todo de bueno y os dejo con algunas palabras de Amílcar Cabral. Our fight in Africa against the colonialism and imperialism is also a proof of understanding of your problem and in a certain manner also a contribution for the solution of your problems in this continent. Naturally, the inverse is also true. To the solution of your problems here is a great contribution for our own struggle. Each day more here, the African born in America are conscious of their responsibilities faced to the struggle in Africa. Forças armadas revolucionárias do povo, em frente, marcha! Marina de boi heroica, Rio de Janeiro, mil de desgosto, Milene Araca consolo, setembro vitorioso, Rio de Janeiro. paz de bumba contra cañonzo. No pude la masa cabeza lantano. Até vitória final. Morto na terra, esperança na garota. Sempre cabeça lantano. Até vitória final. Morto na terra, esperança na garota. Sempre cabeça lantano. Até vitória final. Contra caçare, na arma não na pega, sério não na ganha, com a minha na flema no pubisó, valentinha sempre correta, só pra não pincha. Na mão de colonialista, morte não tem esperança na derrota. Sempre cabeça rodada, até vitória final. Morte não tem esperança na derrota. Sempre cabeça rodada, até vitória final. Esperança contra caçada, na arma não na pega. Amílcar Cabral nasceu em 12 de setembro de 1924 em Bafatá, na Guiné-Bissau. Feita a instrução primária, seguiu para São Vicente, onde frequentou o ensino inicial, que na altura não existia na Guiné. Completou os estudos no Instituto Superior de Agronomia em Lisboa, com elevadas classificações. Mas a sua passagem por Lisboa não se limitaria ao curso universitário. Luta contra o fascismo ao lado das forças democráticas portuguesas. Tenta revitalizar a Casa da África e fomenta iniciativas na Casa dos Estudantes do Império. Em 1951, juntamente com outros futuros dirigentes revolucionários, criou o Centro de Estudos Africanos, cujo programa de reafricanização dos espíritos contra a política de assimilação e despersonalização levada a cabo pelo colonialismo português, exerce enorme influência na Constituição, mais tarde, das organizações políticas que dirigiram a luta de libertação. Os dois anos que passou no recenseamento agrícola da Guiné, como engenheiro agrónomo, permitiram-lhe conhecer, palmo a palmo, a realidade viva do seu país e os mecanismos de exploração do povo a que pertencia. É nessa altura que cria em Bissau um grupo desportivo, onde desenvolve uma ação de caráter cultural e político. Por pouco tempo, as autoridades coloniais encerram o clube desportivo e Cabral vê-se obrigado a abandonar a Guiné. Instala-se em Angola, onde participa na fundação do MPLA. Numa reunião clandestina efetuada em Bissau, em 19 de setembro de 1956, funda o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, juntamente com outros cinco patriotas. Três anos depois, a 3 de agosto de 1959, as balas da polícia e da tropa portuguesa tingem de sangue o cais do Pidjiguiti. O massacre dos marinheiros e estivadores, que reclamavam a melhoria dos seus salários de miséria, mostra a impossibilidade da luta contra o colonialismo por meios pacíficos e a necessidade de sair para os campos. Um mês depois, a 19 de setembro, o PAIGC decide a mobilização prioritária das massas camponesas. Em 4 de fevereiro de 61, os patriotas angolanos pegam em armas. Em agosto, o PAIGC ordena a passagem à ação direta, à sabotagem e ao corte de comunicações. Amilcar Cabral desencadeia, entretanto, um processo de informação a nível internacional sobre a Guiné-Bissau. Em 1962, a voz do povo da Guiné-Bissau já chega às Nações Unidas e Amilcar Cabral apresenta aí, em nome do PAIGC, um trabalho profundo de análise e crítica ao colonialismo português. Malogradas as tentativas de diálogo com o governo de Lisboa, conquistados os camponeses para a causa da independência, o ataque de um comando ao quartel de Tite, no sul do país, em 23 de janeiro de 1963, marca o início da luta armada. Objetivo: a liquidação da dominação colonial portuguesa e de qualquer outra espécie de dominação colonialista e imperialista na Guiné e Cabo Verde.